passo encabela no ventre fecundo do pelo que manda herança que tem. E a brasina que ao largo de uma invernada se apronta para o parto no agosto que vem. Ao quarto de lua que a prenha completa, despejo o terneiro sem ser partejada. E a pampa renasce num berro sentido que acorda distâncias pela madrugada. O vento levanta a jata no campo, levanta o brasino coiciando a macega. Se a sombra do vulto topa-lhe o cavalo, assim por instinto de pronto se nega. Do umbigo e na capa da cama se traça o destino que amargo se apronta. Tristeza para os olhos do homem campeiro, é mais um terneiro a seguir ponta a ponta. Se vão primaveras e outros brasinos engordam no campo cumprindo sua sina. Pra que o sol de maio clareie seus couros, mas na triste visagem de carnal pra cima. O vento levanta a geada no campo e levanta o brasino no rumo que aponta. Tristeza pros olhos do homem campeiro, é mais um terreiro a seguir ponta a ponta. De ponta a ponta.